Vitor 366, 1944. 44, contato com a Cima Renave, chama sua instaladora 18-19. 18-19-26, muito obrigado. Torre 1-3-4-4 da Gol, boa noite. Boa noite, Gol 1-3-4-4, mantenha aproximação, o ar de pista livre. Vento no 20 graus, 0-6. Com 3298, solo aos 46, solo 121, décimo 1. 1-2-1-1, boa noite, por favor. CZ58, pode estar por 366, descida autorizada para 2500 pés, altina transformadora na 013, escreve aqui na Renai, chama estabilizado. Possível a partir do 366, está autorizado o RNAV e a porta de estabilizado. M310, descida para 2500 pés, altina transformadora na 013. Eu chamo a versão para após TAP, vou ser a Vito 366 para final do RNAV. Está livre, procedimento chama estabilizado. 2503 após TAP, vou ser a Vito 366 para final do RNAV. Para 4.3258. Gente, procedimento, descido para 2.500, chama estabilizado 3.258. Para 2.500, está 3.258. Solo 50, livrando a direita, solo 121, décima 1. 121, hora. 344, boa. 358, complete aproximação em nave, chame a Torre Salvador em 198, decimal 9. 29, muito obrigado, uma boa noite. 18, 9 e 5. 9 e 5, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite. 38858, avistado, autorizado por voo. Pistona 0, vento 1, 10 graus, 069. 110, 06, 38858. The contact, 4-6 miles south of Rodovio 1. Downtown vector 4, intercept final NDP 0 approach to runway 10. Left turn at 015. Your limit will be radio 280 on Salvador VR. Salvador, that's correct. We cleared them to flight level 050. Na 6310, inicie redução de velocidade, tráfego à frente 8 milhas, 1R2320 com 130 nós de ground speed. Já reduzindo para aproximação, 2043 da Gol, ponto de espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, 2043. Mantenha o ponto de espera, Gol, 2043. Identificação desse mantém o nível de voo 060, chegada Mari. Mari 060. Lema 310 estabilizado? Estabilizado. 7 aproximação em nave, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. Até mais tarde, 310. Latam 3858, Solon 55, Solon 1218. Solon 1218, 3158. 1218, 1. Salvador, Rocha 6310, boa noite, passou 372. Rocha 6310, autorizado pouso 0, vento 1, 10 graus, 069. Teve pouso 10, 63, 10. Perfeito. Queria ir para a 060, só para sair do pouco ali próximo à margem. Tem de voar na Prodi TAP, que liga as informações? Opa, afirmativo, obrigado. Queria de TAP. Obrigado. Queria de TAP, 096. 096, TAP, descendo para 060. Zero 02, descend to 2,000 feet, to my side and follow the 1013. That's correct, stand by for the vector score, intercept final and the Zulu approach to runway 10. AP02, turn right, as in 030. Voo 2043, autorizado decolagem de 0, vento 1, 10 2043, decola aos 2200, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 2043. pode seguir via o voo 1096? 096, isso é para 4 mil pés, sou o altímetro em Salvador 1093. 4.1093. Controle de Salvador, uma boa noite, voo 2043, Sousa 2000, Natael, Transão, pode voltar. Voo 2043, contato rota decolagem, submantendo 360 após 2000, Voileta. Após 2000, Voileta agora, voo 2043. Repositivo, intercept final approach, turn right hand in 080, com establish. Turn right, and Fabio, final approach, .096, redução de velocidade agora para 2.09. 209 agora, gol 1.096. Ajuste a negação para após ITAP, agora o senhor abriu 2366 para final do R. Estabilizado para 2500 pés, última trem salvadora no 013, chama estabilizado. Estou no 096, copiou o controle? Ok, é, ITAP na vol 366, é isso? Correto, descida utilizada para 2500 pés, ajustado no 013 no altímetro. Livre procedimento, chama estabilizado. Complete approach, contact now, Salvador Tower and frequency 118.995. Complete approach, Voo 1096, número 2? Correto, número 2. Vai seguir o Olímpico, número 2. Echo 02, good evening. I have in fact on final canage 1013. You are clear to land runway 10, wind is 130 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, as opposed to 02. 368 ou no 096. Inicia o procedimento a partir de 368 a 4 mil pés. 1096. 1096, copia o controle. Veja 4 mil e faz o procedimento pelo 368. Correto. Salvador, o gol 2043, possibilidade de aprovar a mótila? Aguarde. Guarda. 2043, chame em Recife 251, alterna 288. 251-2888, uma boa noite, 2043. Meia livre procedimento, descida para 2500 com 1013. Estamos estabilizando o atendimento. Eu quero vir agora no procedimento. No solo ao 07, libera pista próxima interseção à direita, táxi via Alfa, chame no ponto de espera do taxiway Delta, nesta frequência, Olimpo 02. I'm really sorry, sir. Clear to vacate via to the right. Then taxi via Alfa and Delta, call me on Holy Point, taxiway Delta. I'm really sorry, I forgot you're in English. Salvador, é o gol 1096, passando 366 na sua escuta. Olympus 1096, o tráfego avistado, QNH1003. Continua a aproximação, senhor. Chame passando a servir o 372, aguardando a introdução de pouso. Tá, agora chama o 372, gol 1096. O 1096, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 05 nós. Autorizado, voo no 096. please accept that by requesting flag runway 10. Nico 02, clear to approach runway 1028 to taxiway hotel. Calm is vacating the runway, sir. Bono 096 no solo ao Zulu 2, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121 no decimal 1, senhor. Espera à direita, solo 121, gol 1096, obrigada, Bono. Good night, sir. Have a good rest. Clear for the frequency of Lincoln 02. 795 na escuta? Salvador, eu aqui, 2795, uma 2795, contato radar 60 milhas nordeste de Salvador. Voe na proa de Bonfim, em Bonfim intercepta a via chegada, reporte para a destina. 29 Bonfim, aqui, 4285. para a descida. Eu estou ativando o chute aqui. 795, desse mantenha 4.000 pés. Após ontem, voe para o servidor 367 para a final de nada. Altímetro na terminal 0.04. 4.000 pés, após Bonfim, vem apoiando o Bonfim. Após Bonfim, Serra Vitor 367, azul 2795. 2795 está liberado as restrições de velocidade. Ativo, 1.0.4. Salvador, Tan 3197, boa noite, reporta pronto, considerado 1.0. Boa noite, Tan 3197, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento no 20 graus com 059, que nega agora 1.0, 1.4. No 0, 1.4, ali, decola a pista 1.0, Tan 3197. Tan 3197, decolado aos 32, chame agora o controle em Salvador em 120.8, bom voo. 208, Tan 3197. Rodança 3097. 3197, contato radar, suba via saída da EL, do 360. Da EL, 360, pode voar via espera direto, Tan 3197. Autorizado, Leda. Direto, Leda, Tan 3197. 973 em a torre de Salvador. 73, mas está pronto agora, Gol 973. Obrigado, Gol 973, autorizado alinhar e decolar pista 10. Vento no 30 graus, com meia dúzia de nós, querem Gol 10, 14. Gente, a linha decola, 1014, Gol 10973. Ativa azul 2795, reporte passando de aviso 3,6 estabilizado. Uno 973, decolado 239, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, voo, alta decisão. Controle Salvador, boa noite, voo 973, passando 1210. Uno 973, contato radar, subir mantenha nível 360, autorizado via saída 10. 360, via saída, voo 973. Autorizada após 2.000 pés, Leda, Gol 973. Após 2.000 pés, Leda, Gol 973. Boa noite, Xenemê 3, 1-0, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento de 1-3-0 graus com 0-7-9, que negal no 0-1-4. Centro Recife, 1251, Terra, 128, decimal 8. 24, parou no 60. Salvador, assunto 2795, posição Sierra Victor 366. Sobre 795, torre 198, decimal 95. Responde 198, decimal 95. Sobre 1194, acione identificação, autorizado via chegada Bonfi, desse mantenha 4000 pés, altímetro 1094. Pronto, via chegada Bonfi, para 4000 pés, 1094, ótimo. Azul 2795, final da pista 10. Afirma, Azul 2795, final da pista 10. Azul 2795, boa noite. Tráfego avistado, Kenegal 10 no 4. Chame passando Sierra Vitor 372, aguardando transição de pouso, Azul 2795. Cliente 2795, altímetro 1014. Chinema 310, decolado aos 4-3, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador em 1208, boa. Salvador, boa noite, o Chinema 301, decolado, passa 1400 na PUCA. Chinema 6310, contato radar, sub mantenha nível 350, via saída PUCA. Salve ao 350, via PUCA, o Chinema 6310. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 30 graus, com meia dúzia de nós. Pouso autorizado, 2795,